O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, psicanalista, criador do método da psicanálise integral, também conhecido como trilogia analítica. E é trilogia porque é a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia. E é analítica porque se utiliza do método da psicanálise para tratar de doenças psíquicas, orgânicas, sociais e econômicas, enfim, todos aqueles males que atormentam a nossa vida do nosso planeta, eles têm uma causa principalmente no interior do ser humano. Portanto, a ciência da psicossociopatologia é fundamental, porque ela é a raiz primeira dos problemas. Assim como a metafísica é a rainha das ciências, né? Ela que orienta as ciências, a psicossociopatologia, ela é a rainha do estudo das doenças, da causa primeira de todas as doenças, sejam individuais ou sociais. E o mestre nessa ciência, o criador dessa ciência propriamente dita, se chama Norberto Kepp e está com vocês aqui todas as semanas para falar sobre esse assunto, e que é um assunto universal. A ciência de Kepp, ela está contida em diversos livros, diversas publicações. Qualquer pessoa pode ler e se beneficiar. Também ele faz programas de televisão, além desses de rádio, e vocês poderão saber das atividades da nossa sociedade e das escolas Millennium, que aplicam o método de Kepp, até o nosso grande hotel Trilogia, que faz fins de semana, né, com spas trilógicos, ou seja, sentimento, pensamento e ação na prática trilógica. Tudo isso que você pode se beneficiar dessa ciência está no site www.trilogiaanalítica.org, ou vocês podem procurar informações no nosso telefone 3032-3616. Código 11 de São Paulo, 3032-3616. E nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Dr. Kepp. Sobre a origem, né, das enfermidades, é muito importante eu falar um pouco a respeito disso, porque a ideia que existe, inclusive na medicina, assim, vamos dizer, tradicional, né, na medicina organicista, é que o ser humano, ele primeiro sofreria de uma perturbação orgânica. E essa perturbação orgânica, uma doença, uma úlcera, um câncer, uma perturbação qualquer, então isso é que causaria uma perturbação psicológica. E atualmente, então, esse tipo de orientação é aceita por todas as entidades, né? Todas as universidades em medicina do mundo, porque, em geral, a sociedade é dominada pelo poder econômico social, quer dizer, pelo regime ou capitalista ou socialista, ou seja lá qual regime for, marxista. E esses regimes, então, obrigam a vender os produtos que eles fabricam, né? E quais são os produtos? São os medicamentos, né? São os meios, assim, para dar lucro. Essa indústria enorme, indústria que falam da saúde. Então, o que acontece quando eu trabalhava lá com o professor Vasconcelos, ele sendo, então, de uma orientação, assim, organicista, sendo médico, né, cirurgião, ele tinha essa ideia. Então, ele achava que não existe doença psicossomática, mas somatopsíquica. Então, essa ideia errônea de que todo problema viria do corpo. E não que o corpo, vamos dizer, é um pobre coitado da mente do ser humano. Então, o que acontece é geralmente isso mesmo que sempre falaram os teólogos, os pensadores, de que o ser humano adoece por dentro, quer dizer, nos pensamentos, nas emoções, né? Para depois, então, adoecer o restante. Então, a ideia de antigamente era uma ideia invertida que ainda persiste. Então, qual seria, né, o processo de formação das doenças? Primeiramente, o ser humano teria, essa na ideia antiga, teria um problema do instinto. Então, o ser humano daria vazão totalmente aos instintos, à vontade, né? Então, ele deixaria os impulsos. Por exemplo, quando vocês assistem um filme de um indivíduo, principalmente os filmes americanos, de um indivíduo que é contrariado em algum desejo, em alguma ideia, ele então a tendência é quebrar espelho, é jogar vaso para cá, é atacar inclusive as pessoas, é dar vazão à fúria. Então o que que acontece, né? Aí aumenta a fúria da pessoa, aumenta a raiva da pessoa. Então não é que a pessoa seja vítima de um instinto ruim, porque se pensar assim, então teríamos que pensar que o Criador, né, criou instintos, criou, vamos dizer, vontade, criou o mundo ruim, e o ser humano seria uma vítima. Então essa ideia é justamente a causa da maior parte ou de quase todas as doenças da humanidade. Então, nessa questão, por exemplo, se os senhores compararem, os senhores verão que uma criança, ele não nasce assim violento, geralmente, a não ser um caso ou outro. Então, a criança que, por exemplo, nasce com bastante inveja, com bastante rancor, com bastante raiva, não é a regra geral, né? É por esse motivo que a gente vê que a maior parte das crianças são mais vítimas, né, da agressão dos adultos. Então, a criança, geralmente, ela é mais tranquila. Agora, à medida que ela vai crescendo, evoluindo, principalmente ela querendo fazer todas as vontades, seus pais, a sociedade deixando, então essa criança vai ser mais tarde revoltada, porque a hora que ela for contrariada, então ela parte para agredir os outros. De maneira que isso prova que as crianças, que o ser humano não nasce totalmente ruim, vamos dizer. Agora, um ou outro caso, né, de uma criança mais invejosa, isso também acontece, mas a porcentagem não é assim definitiva. Talvez um terço das pessoas nasce com mais, assim, vamos dizer, raiva, inveja do que outras. Mas a maior parte vai desenvolvendo esse processo à medida que for crescendo. Então, o próprio Freud sempre dizia que as doenças mais graves, então, seriam doenças causadas pela inveja. Agora, nós podemos dizer que toda doença, que todo mal-estar, é causado pela inveja, porque é raro, por exemplo, o indivíduo estar contente com a vida que ele tem, né? Com o que ele ganha, mesmo que ele esteja bem. Nunca ele está contente com não apenas o que ele ganha, mas com a família dele, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os irmãos, com os pais, com a sociedade, com a escola. Por que motivo, né? Porque ele tem essa voracidade de querer mais e mais e mais. Por exemplo, ele tem dinheiro, ele tem até fartura de meios econômicos, inclusive no exterior, até, vamos dizer, dinheiro na Suíça, naqueles bancos, dinheiro até legal ou ilegal, mas nunca ele está satisfeito com aquilo que ele tem. Isso é que cria, vamos dizer, essa situação toda social de patologia. Então a gente pode dizer, né, que o que acontece na doença, o que acontece na intranquilidade, no mal-estar da população, não é o que pensam que o ser humano ele sofre porque a situação social é terrível ou porque ele não tem o remédio certo para beber ou então qualquer orientação assim, vamos dizer, material ruim. Mas ele sofre não por causa só da inveja, mas, por exemplo, ele sofre pela ira, Se os senhores notarem, os senhores verão que grande parte das pessoas, ela adoece quando tem muita raiva. Então a raiva leva a pessoa a tudo quanto é doença, né? O rancor, o desejo de vingança. E um outro elemento que também perturba é a questão da avareza, né? O indivíduo, ele quer mais e mais dinheiro, ou então ele só quer aquele ganho econômico, ele só pensa em dinheiro na vida, não pensa nas artes e não pensa em outro elemento, senão ter mais poder através do dinheiro. Ou então a soberba, né? A arrogância, a megalomania. A gente pode caracterizar todas essas atitudes como um problema que vem da vida psicológica. Então, qual seria, né, o processo verdadeiro de psicoterapia? Seria perceber que a maior parte dos seres humanos tem pelo menos 70% de conduta sã e, no máximo, né, 30% de inveja, patologia, quando nasce. Então, tem que ver que a vontade é que enferma a pessoa, é que deixa a pessoa doente. É, o processo de ficar doente é o processo, então, de uma insatisfação que a pessoa tem com a vida. Agora, para a cura, o indivíduo tem que perceber que é a vontade que o torna doente. E o processo da cura, portanto, é perceber que a vontade dele é geralmente excessiva, né? Que ele quer mais do que tem, ou então não aceita o que tem, ou então ele quer achar que é vítima dos outros, quer tirar a vingança dos outros. Então, seria a cura a consciência dos males, ele perceber que isso tudo seria errado, que ele, se não está contente com o que tem, com a vida que ele possui, é porque ele quer uma vida de fantasia, né? Uma vida de delírio. Então, a maneira de corrigir as doenças da sociedade, né? A maneira de viver, vamos dizer, uma vida tranquila, é o indivíduo perceber que ele tem aquilo que merece. Se os senhores, por exemplo, se lembrarem do que Abraham Lincoln falava que cada povo tem o governo que merece. Então, se cada um dos senhores, cada uma das pessoas perceberem que tem exatamente a vida que merece na família, quanto à vida profissional, a vida econômica, portanto, quanto à vida social, etc. Então, isso vai causar uma grande tranquilidade, e a pessoa, a partir daí, aí sim, ela poderá, inclusive, ganhar mais, ter uma vida mais tranquila, ter paz, e poder se desenvolver mais. Então, a maneira da pessoa ter equilíbrio é pela conscientização de que ele não poderia ter mais do que aquilo que ele tem. Aquilo que ele tem é aquilo que ele é. Quer dizer, então, conscientizar isso. Agora, é claro que conscientizando isso, ele vai melhorar. Isso é uma revelação que vai causar uma revolta numa porção de gente, um alívio para uma porção de gente. Se a pessoa tem muita inveja, né? Então, ela sempre cobiça o que os outros têm, ela fica vendo sempre o que o outro é e nunca está satisfeita com o que ela é e com o que ela pode desenvolver na vida dela. Sempre achando que o que ela tem a menos de felicidade, de bem-estar, é porque ela tem menos coisas na vida dela, ela foi menos aquinhoada, seja por Deus, seja pelo próximo, pelo companheira, companheiro, família, pais, circunstâncias de nascimento, país em que mora, e nunca, jamais, que ela tenha a vida que ela merece, no sentido de, inclusive, de satisfação interior e exterior, né? Isso realmente é uma revelação fulminante, e se a pessoa não conscientizar, não tiver coragem de encarar isso, ela não vai sair do lugar mesmo. Cada um, né, Cláudia, tem aquilo que quis, quer dizer, não tem mais ou não tem menos, tem exatamente aquilo que procurou a vida toda e que dedicou todo o seu esforço. Então, agora nós vamos fazer uma ressalvinha aqui, porque eu já fico imaginando, mas e as pessoas que nascem em favelas, em ambientes de violência, de privação cultural e afetiva, etc, etc. Isso, com certeza absoluta, eles vão perguntar, doutor Kepp. Ué, Mas a pessoa pode nascer até no sertão bravo, né? Mas se ela tiver ambição, se ela tiver, vamos dizer, vontade, ela pode se tornar uma presidente da República, até como foi Lincoln. E como foi que era, é, como era o Lincoln, um lenhador, né? E ele, no final, quando moço, ele próprio estudou direito e conseguiu ser presidente da República. É, e o nosso presidente é o mesmo exemplo. E pode ser uma pessoa que nasceu em berço esplêndido, cercado de mimos, riquezas e apupos, etc., e é um infeliz doente na vida, sempre se queixando, um fracasso, e que não dá nada a não ser é um comedor a mais na terra, extraindo os bens naturais e poluindo o ambiente com más energias, né? Então, eu quero dizer isso também, né? Que a psicopatologia está muito mais próxima dos ensinos da teologia do que da própria metodologia, vamos dizer, científica, que é uma metodologia que vê só aquilo que existe e não vê, por exemplo, a causa daquilo. De maneira que o que falam as religiões, né, o que falam esses livros sagrados, está muito mais próximo da ciência do que qualquer outro elemento. É por isso que as revistas andam falando que a ciência atualmente está próxima de Deus. É claro, não é que agora está próxima, é que para ter qualquer explicação convincente e realista, tem que colocar Deus na jogada, é claro, né? Sem Deus não se explica nada. Sabe, vamos ver agora a opinião dos outros, né? Eu só queria falar uma coisinha aqui no meio, que eu acho que eu vou imprimir uma camiseta para mim com esse dístico. Cada um tem a vida que merece, não é? E eu acho que isso é muito importante, a gente usar essa camiseta, vestir essa camisa e mostrar para todo mundo que esta é a grande verdade para a qual a humanidade tem que acordar. Se alguém quiser uma camiseta dessa, telefona aqui para a Cita que a gente manda fazer. Ô, Ademar, concorda que cada um tem a vida que merece, Ademar? É, eu concordo, doutor Kepp. Eu vejo que assim, que no hospital ou em qualquer lugar, a gente vê que a pessoa às vezes estraga a vida dela por coisas que ela gostaria de ter muito assim. Lá no hospital, ultimamente, eles vêm perguntando muito, principalmente as mulheres, essa questão das mulheres que têm assim, abandonado as crianças, né, na rua, nos rios. Isso, ou mesmo assim, é, matado as crianças, né? Então, o que a gente nota é o seguinte, que eu estava fazendo uma pesquisa, porque essa depressão pós-parto, ela é comum mais ou menos em 10 a 15% das mulheres. E 1% só que a mulher se torna mais psicótica, né? E às vezes acaba agredindo, até matando a criança. Então, o que a gente nota é que atrás disso, existem muitas mulheres que o maior desejo delas anteriormente era se engravidar. Elas não conseguem se engravidar, e aí depois que elas engravidam, aí elas entram numa depressão tremenda pós-parto. Então, o que dá para se concluir daí? Que aquilo que ela mais queria, no fundo, é aquilo que ela mais ataca, no fundo, né? Que é a criança, a boa vida depois, né? Do parto, né? E também, muitas vezes, existe por trás uma inveja grande também com relação, por exemplo, ao marido, que o marido queria muito a criança e a mulher, às vezes, começa a atacar, usa a criança como intermediário para atacar. Então, se a gente não for nessa questão mais anterior, que está ligada à psicopatologia, por exemplo, nunca vai se conseguir tratar, por exemplo, só com antidepressivos, porque é uma coisa maluca, que inclusive envenena a criança e a mãe junto, né? Exatamente. E existe um fator aí, né, que eu queria também, depois que a Selma opinasse, que a mulher, quando ela quer engravidar, ela tem muito uma ideia narcisista, egoísta, de ter um filho para ela, como um bonequinho, porque as outras têm, ou alguém que ela seja dona da vida dele, ou qualquer coisa assim, uma ideia muito de narcisismo e de poder. Mas na hora que passam pelo aperto de uma gravidez, já começam a vislumbrar a dificuldade que vai ser criar uma criança, então ela teria que sair da posição egocêntrica, egoísta, para começar a dar algum afeto na vida, começar a sair de si. Sabe, Cláudia, nos Estados Unidos eles fizeram experiência com adolescentes que querem engravidar, então dá uma boneca e a criança chora de hora em hora, a criança faz as necessidades nas fraldinhas que tem, tudo, e à noite não deixa dormir, então pelo menos de imediato 80% das crianças que ganharam essas bonecas desistem. O que a Selma acha? Eu acho engraçado mesmo isso, porque o que a gente nota, né? Eu, mesmo aqui na clínica, né, atendendo crianças, o que a gente percebe é que muitos pais, eles trazem aqui as crianças para terapia, o que é uma coisa boa, é claro, vai beneficiar a criança. Mas é assim, para ver os problemas na criança. Então, se a criança é hiperativa, ou se por outro lado tem as tímidas demais, ou se elas são mentirosas, não tem limite nenhum, mal educadas, ou muito egoístas, eles querem que se resolva o problema da criança. E nunca desconfiam que se a criança é assim, muito é por causa da criação dos pais como eles são. Quer dizer, os pais têm que se ver para eles conseguirem ajudar os filhos e ter uma educação melhor em casa. Então, o que a gente sempre fala, quer trazer a criança para terapia? Traz. Mas ou o pai ou a mãe deve se submeter também, porque senão é muito difícil, inclusive injusto com a criança, né? Porque nesse sentido que o Dr. Kepp fala, a criança pequena, ela é vítima da patologia dos pais. E é mesmo nesse sentido. E o Léo, né? O Léo que não tem muita experiência com criança, mas já foi criança, Léo. Eu acho que eu gostaria de encaixar um outro problema que é muito comum, que eu acho que também a pessoa que não tem criança, muitas vezes ela pode fugir da consciência de si mesma sendo insegura. O que acontece? O resto da vida, ficando infantil. Sim, e também no sentido de não se aceitar. Né? Então, não tendo autoconfiança, sendo tímida, porque ela não quer ver como ela é. Então, dentro desse tema de que a pessoa não aceita, né, se vê e ela tem a vida que merece, nessas horas a pessoa teria que ver o porquê que ela tem aquelas dificuldades que ela não está querendo ver. E vendo, ela poderia resolver. Então, a pessoa geralmente faz treinamentos e começa a se mascarar cada vez mais para deixar de ser insegura e tímida, e o problema vai aumentar. Então, acho que a solução seria isso que o Dr. Kepp falou, o autoconhecimento, né? Exatamente. Então, se você quer saber melhor como você vai conhecer todos esses aspectos da psicopatologia, e quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala muito... também disso, porque a nossa psicopatologia impede que nós conheçamos o verdadeiro eu que está lá na nossa essência. Então, como o Kepp fala? Nós teríamos três camadas, ou três fatores assim, no nosso ser, na nossa personalidade. Uma é essa máscara social, que a gente imagina como a gente tem que ser, como a gente deveria ser. A gente olha como os outros se comportam, a gente vai aprendendo a fingir, a fazer um teatro na vida, como a gente consegue melhorar as coisas, se agredindo, se chorando, se trabalhando, enfim. Quais que são as técnicas que a gente vai usar para conseguir as coisas que a gente quer na vida, né? Ameaçando, ficando em silêncio, fazendo cara feia, enfim, existem muitas técnicas, ou agradando, ou adulando, ou elogiando, ou enfim, dando duro, trabalhando, fazendo bem, que são uma minoria, né? Mas, então, essa máscara social, ela, atrás disso tem a nossa psicopatologia. Seria a nossa inveja, a nossa megalomania, arrogância, inversões, emoções ruins. E, atrás disso, está o verdadeiro eu. Para chegar no verdadeiro eu, que é beleza, bondade, verdade, é um verdadeiro paraíso, a gente tem que passar por essa prova de fogo, que é essa camada intermediária, que é as nossas emoções ruins. Tirar a hipocrisia, olhar as emoções ruins para chegar lá. E esse trabalho é meio durinho de fazer. Então, mas é muito gratificante. Existem vários livros que vocês podem ler sobre esse assunto, de autoria de Kepp e outros autores da nossa sociedade. Nosso telefone é 3032-3616. Vocês podem marcar, tirar informações aqui na clínica, no telefone, ou pelo nosso site www.trilogiaanalítica.org e também, né, ver como vocês podem fazer a psicoterapia, a psicanálise integral, em sessões individuais e de grupo, fazendo os cursos de línguas na Millennium, porque lá vocês vão aprender trilogia também, vendo os programas de televisão, enfim, existem muitos meios de você se beneficiar com a trilogia. 3032-3616, código 11, São Paulo. Até a semana que vem.